Paz do Senhor! Hoje eu fui a uma loja de antiguidades e vi uma arma que estava quebrada porque o tiro saiu pela culatra, ou seja, saiu para trás. E eu dei risada porque eu lembrei da lição que eu aprendi com meu amigo Baixinho. Era um amigo de infância, feio! E ele tinha esse apelido de Baixinho porque era baixinho mesmo. Mas na casa dele, ele tinha um apelido de Mentira. E eu não entendia muito bem. Mas no decorrer dos anos, eu fui conhecendo o Baixinho mais e mais e vi que ele não era mentiroso. Perguntei pro irmão dele, mas por que que ele tem esse apelido de Mentira? E o irmão dele me disse, é porque ele tem a perna curta. Realmente, a mentira tem perna curta. E muitos estão usando a mentira como uma arma de defesa. E essa arma de defesa chamada mentira é a única que o tiro sai pela culatra. Cuidado. E pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.